origem de tudo. No princípio, Deus criou o céu e a terra. Porém, na terra não havia forma nem vida. Uma grande escuridão cobria o mar. E o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Deus então disse: peida agora, para não peidar na hora. É sim, é verdade. Estamos de volta para mais um Não Ovo. Eu aqui tentando comandar essa bancada maravilhosa. Cítio Cidoso com ao meu lado, né? Brian Rizzo. E aí, tudo bom? Tudo bom, Brian. Igor Seco. Fala, meu povo. E Luigi Rister. Luigi que não está aqui, não sei porque eu chamei ele, porque ele não veio. Hoje ele não está. O que aconteceu com o Luigi? Ele não está presente, ele virou um incógnito hoje. Eu achei que ia abrir um holograma do Luigi. Será que ele abriu? A tecnologia não consegue. Será que ele apanhou na academia? Porque no último episódio ele falou que ele ia fazer bullying nos maromba. Pode ser. De repente, pode ser, não deu certo. Eu espero que tenha apanhado muito. Que maldade, cara. Mas ó, eu tava lembrando aqui, quando o Brian não esteve presente no podcast, a gente substituiu o Brian pela Cabrian. Vocês lembram disso? Lembro disso. E foi uma ótima substituição. Inclusive, muita gente não queria que o Brian voltasse. Queria que a Cabrian ficasse no lugar do Brian eternamente. A cabra tá no banco agora. É tipo, a cabra no banco é tipo o Messi no banco. É. Se qualquer um sair, entra um melhor. É aquele... É verdade. É tipo isso. É aquele banco de reservas ali que tem muita estrela. Exatamente. É mais ou menos isso. Então, ó, qualquer coisa, a Cabrian pode entrar aí. Fica esperto, Brian. Fica esperto. Agora que o Luigi faltou, a gente tem que achar também um substituto pra Luigi. O que é mais marcante, assim, que a gente pode... Eu tava pensando, assim, em substituir o Luigi só pela risada do Luigi. Olha, é uma boa, hein? Eu acho que é uma boa. Porque a risada dele já é o suficiente, já é... A qualquer momento, mesmo quando não tem graça nenhuma. Não tem graça, a gente bota a risada dele. Então, Baia, bota aí na edição aí a risada do Luigi. Essa aí é a risada do... Tá diferente essa risada. É, essa é a risada do Bob Esponja, o Baia. É a risada do Luigi, vai. Não, Baia. O Baia tá confuso nos botões de risada. Que ele tem muito botão de risada. Ele não tá entendendo muito bem. Não, essa é ele botou a risada do Carlos Alberto de Nóbrega agora. Bota a risada do Luigi. Não, Baia. Essa risada é a risada do Bira. Bota a risada do Luigi é melhor, bota aí. Sim, agora sim. Essa, ó, muito melhor do que a risada do Bira, inclusive. Parece muito até que o Luigi tá aqui agora. É quase a mesma coisa. Então, durante aí o nosso episódio de hoje, sim, a risada do Luigi estará como se fosse o Espírito Santo na harmonia da justiça. Estará entre nós. Presente, mas tem que cuidar o lugar de botar, porque o Luigi ele gosta de interromper a gente quando a gente tá falando. É, verdade. Então tem que ser quando a gente tá no meio. Agora, por exemplo, eu ia falar uma coisa e entrou a risada no lugar. Tem que ser assim. Isso, tem que ser assim. Boa, tá bom. Então tá combinado. E o episódio de hoje, vocês não sabem sobre o que é, mas eu sei, porque sempre está na minha mente. O que é o episódio de hoje é o seguinte, é sobre uma coisa que todo mundo faz. Já fez de pegar ônibus. Não é de pegar ônibus, nem todo mundo faz. O Chiquinho Scarpa, por exemplo, tenho certeza que não pega ônibus e nunca pegou na vida dele. É uma coisa que todo mundo faz, cara. Todo mundo faz, não é beber mas água. Será que ele não... Não é barulhinheta. Sobre dormir. Não é o quê? Sobre dormir. Dormir não, porque nem todo mundo dorme. Nem também. Todo mundo dorme. Não, tem gente... vampiros nos ouvindo. É, vampiro não dorme. É sobre merda. É sobre bosta. É sobre fezes. No sentido literal ou sobre fazer coisas erradas? É porque às vezes a merda pode ser uma coisa errada também. Pode ser uma situação... Entendi. Dependendo do lugar... Exato. Pode... Não é à toa que o episódio de hoje se chama Merda Acontece. Opa. Inclusive em homenagem ao Hermes e Renato. Saudoso. Não é mais saudoso porque não é mais voltou, saudoso. Né? Voltou na FX, né? Verdade, tá tendo o Hermes e Renato de novo. Mas é o Hermes e Renato aí que tinha um quadro lá no Hermes e Renato que era o Merda Acontece, que eles contavam histórias relacionadas a cocô. Cocô, né? Eu acho aquele quadro era demais. Eu gosto da palavra cocô. Não sei porque. Eu falo cocô. Eu sou meio. É meio infantilizado o cocô, mas é legal o cocô. Mas é melhor do que, sei lá, falar. Tipo, você tá no restaurante. Parece francês, não parece? É, tem gente que gosta de especificar. De vez em quando eu falo, vou no banheiro, não. Tem gente que gosta de especificar. Como se alguém quisesse saber o que, que ele vai fazer no banheiro. Entendi. O cara fala, não, eu vou ali, ó, soltar um barrão. O cara, sabe, tem uns caras que... Tipo na pizzaria, você dá aquela deitada na pizza de calabresa e o cara fala que vai cagar. É, pra quê, sabe? Não precisa fazer isso, não precisa, o cara quer mostrar que ele é muito, muito macho, não sei o que é. É que é macho, que ele quer, que ele sabe marcar território. Exato, é que nem cachorro. É, independente ao invés de ele mijar no lugar, ele dá uma cagada no banheiro pra ele quer mostrar pra todo mundo na mesa que ele, ó, tô marcando meu território aqui. Realmente é um negócio... Inclusive, eu tinha um amigo meu que ele tinha um sonho da vida dele, que era cagar em todos os países do mundo. Ele não queria só ir no país, ele queria cagar no país. É um legal. Sonho considerável, cara. É, porque você ir no país é fácil. Difícil é você ir na Coreia do Norte e cagar na Coreia do Norte. Aí é muito mais difícil do que você só ir. Né? Talvez você se cague inteiro só de chegar, mas é muito mais difícil. E depende também, porque alguns países têm uma privada que é um pouco diferente da nossa. Tem, é verdade. Tipo, a do Japão já é uma parada no chão. Assim, eu fui numa privada no Japão. No Japão? Vocês estão ligados como é que é? Tinha aquele botão de passarinho? Não é no chão no Japão. Não, mas tem algumas que é no chão. Tem algumas que é no chão. É, não, no Japão? No Japão. Que o pessoal agacha e faz no chão. É, o que eu fui, mas enfim, eu tava em hotel e tal, né? Não tava... Talvez era um... Era uma... não tava numa cabana. Era um padrão mais pra gringo cagar confortável, tá ligado? É, pode ser isso. Não, eu tava... Eu fiquei num hotel lá em 2012, acho que 2012. E aí, cara, eu fui usar a privada e eu fiquei levemente assustado porque ela realmente é muito diferente da privada brasileira. Primeiro porque ela é muito tecnológica, né? Segundo porque ela tem o olho puxado. Segundo porque ela fala em japonês com você. E não é mentira, é verdade, ela fala... Ela faz tudo, tipo, tinha um monte de botão, é como se fosse um videogame da merda. Eu já vi isso aí. Ela do lado tinha vários botões, só que não eram ícones. Tipo, por exemplo, você vê um ícone de alguma coisa, você sabe o que aquilo significa no mundo inteiro, né? Não, eram rabiscos, né? Eram letras japonesas. Letras japonesas, tá. Que, né, que pra quem não é oriental, foda-se. É como se fosse uma tatuagem qualquer. Pode ser qualquer cor, pode ser paz ou pode ser arroz. É. Pode ser qualquer cor, pode significar qualquer coisa. O que quando você tá sentado numa privada com botões... É perigoso. Muito. É perigoso. É perigoso. Porque vai que você aperta e entra alguma coisa assim. Então, é sobre isso que eu quero falar. Porque isso aconteceu comigo, cara. Eu tava sentado na privada e não tinha descarga. Tinha um botão que dava descarga, só que tinha muito botão. Tá. Cara, sem brincadeira, tinha uns 15 botões, assim. E aí eu falei, não, vou apertar aqui. Daí eu apertei o primeiro botão. Aí tocou um meio que uma corneta. Fez... Que isso, cara? Eu não cara. Sei o que significa esse botão. Eu não sei em que momento você vai estar cagando e quer que soe um alarme. Esse alarme. Eu não sei pra que será serve. Será que é pra você não responder uma pessoa quando ela te faz uma pergunta? Ah, o cara grita do outro lado. Tem alguém aí? De vez em quando falar, você... tem e tal. Você fala, pode ser. Tá, você não dedurar legal. Que era você ou, que tava lá. Ou às vezes, tipo, sim ou não. Sim duas vezes, não uma vez. pode ser isso. É uma linguagem pra quem tá dentro da cabine do banheiro. Quando precisar falar, ô, tô cagando aqui, bro. Pra não ficar aquela situação constrangedora. Ou então é muito o cara evoluído. Tá fazendo força, não consegue falar. Ele fala, tô aqui. Fica meio chato. Então ele fala, faz só um pé, tô aqui. Né, mas porra, é uma boa ideia, inclusive. Eu ia adotar isso aí. O Luigi deu risada nessa. Foi... Quer dizer que foi boa mesmo. Boa. Quer dizer que foi boa. Daí eu comecei a falar: tem que achar o botão de descarga aqui. O brasileiro e aí deixou apertei... a vuvuzela dentro. Eu apertei um outro botão, tocou sons de passarinhos. Olha. Fez uns piadinhos de passarinho e tal. E eu falei: caralho, que coisa bonita, né? Você tá cagando, fica ouvindo pra ficar lá, escutando passarinho. Barulho de passarinho, pra quem faz cocô com cheiro de flores. É, né? Bacana. E aí teve um botão que eu apertei e vi um jato gelado no meio do meu ano. Nossa, gelado. E aí tava gelado, cara. E foi, gelado. Cara, eu tomei um susto, velho. Imagina. Não, tomei um susto. Tomei um susto absurdo, cara. É tipo uma descarga ao contrário. Não, eu dei um pulo na privada, né? Falei, não, agora eu vou começar a testar os botões em pé. Aí eu comecei a apertar, pra não ter perigo. E aí eu apertei de novo esse botão que eu tava incrédulo. Apertei de novo e saiu um jato pra fora da privada. Assim. Nossa, cara. É porque vai que não desce, você aperta o botão, a privada vira um Transformer e quebra tudo, tá ligado? Pode acontecer. Pode acontecer. Daí eu perguntei pro guia lá, mas por que que tem, né? Eu fiquei curioso, eu comecei a perguntar sobre privada pro guia. Aí eu perguntei por que tem um botão de passarinho e tal. Daí ele explicou que, por exemplo, você tá no shopping e aí você quer peidar. E aí você não quer que as pessoas escutem o seu peito, o que que você faz? Você aperta o passarinho na hora que vai... Sacou a ideia? Aí a pessoa sente o cheiro só. O japonês é um povo maravilhoso, né, cara? Que legal. Aí o cara, você... Só que assim, o cara sabe que você tá peidando porque ele tá ouvindo passarinhos no banheiro, né? Olha lá o peidão, olha lá o passarinho que ele tá mandando lá, porra. É a mesma coisa, né? Acaba não mudando muita coisa, né? Bizarro isso. Mas enfim, privada japonesa realmente é um negócio assustador. Eu falei com a Mary Moon sobre esse assunto esses dias, não sei porquê. Eu tava falando com a Mary Moon, ela falou que ela foi na Índia. E na Índia era aquelas privadas, você falou, no chão, né? E aí elas tinham que fazer um agachamento ali pra conseguir cagar, é conseguir fazer será, sei lá o quê. Será que o gringo, quando vem pro Brasil, ele acha a privada do brasileiro diferente? Se assusta, né? Eu acho que pode ser. A primeira coisa, a primeira impressão dele é quando ele se senta, ele olha pra porta, tem um monte de coisa escrita assim. Aí eu acho que ele já começa a se sentir um pouco já fora fica, do... Fica, acho que isso tem no mundo inteiro, né? Falam que os gringos aqui no Brasil, eles estranham a lixeira do lado da privada, né? Do lado, porque joga no lixo. Porque eles jogam o papel direto no vaso, lá. Né? É. Joga direto no vaso, é. Mas aí eu também já fiz esse questionamento aí, por que que em alguns países você joga o papel higiênico direto no vaso, uhum. E aqui no Brasil, por exemplo, a galera fala, não joga, joga no lixo, e aí é mais lixo, não sei o quê. É porque depende do tratamento da água das cidades. E no Brasil a gente não tem ainda o tratamento adequado pra tratar o papel, tá ligado? Entendi. Então ainda não é... Fora que entope, privado. Fora que entope, mas assim, né, se você tem uma descarga potente, foda-se, né? Uhum. E aí na gringa a galera pede pra você jogar o papel dentro do lixo, porque já... Eles conseguem acabar com o papel lá e resolver o tratamento. E dá pra uma criança beber depois na torneira. E dá pra criança beber, exatamente. Legal. O seu papel higiênico depois está todo cagado. Cria anticorpos na criança e ela cresce mais forte. Sim, sim. Ah, lembrei de outra privada também que é diferente. Na Holanda, eu fui numa privada na casa do leitor do leitor do Não Salvo, uhum. Que a privada... Cara, eu vou tentar explicar essa privada pra ele, mas era uma privada que, pelo que eu entendi, ela é bem comum na Europa. Era uma privada que ela era pra frente. Como é que eu vou explicar? A água, onde saiu, né, a água e tem o, sei lá, o redemoinho lá da água lá. Certo. De vez em ficar no fundo da privada, ela ficava na frente da privada e você, na verdade, cagava na louça da privada. Você entendeu? Ah, entendi. Ah, então você cagava e ficava vendo a sua própria bosta. Aí, aí. Criava um a bosta não ia na água, ela ficava fora da água. Uhum. Ela ficava igual... criando um montinho de bosta isso fora da água. Isso, assim, igual o privado de avião, não é? Não, privada de avião, ela é direto. Ah, não, no avião é direto, não tem água. Ela vai, é o vácuo, água, né? Certo, também é outra privada de caraca. Que, não mas tem privada é diferente, conceito, cara. O conceito tinha parado pra é o mesmo, calcular. De fazer e continuar ali até apertar o botão. É mais ou menos isso. Mas essa privada é diferente porque é numa casa. Certo. E aí você tá na casa da pessoa e, cara, se você tá com uma diarreia, você vai acumulando bosta. É verdade. E pode chegar até a sua bunda, o tanto de... Deus, você vai ficar sentado em bosta, cara. Se você faz um negócio muito absurdo, é a muito bosta complicado. Chega até onde tá saindo. Vira um cat dog ali, eu né? Eu lembrei de uma história. Exatamente. O cara tem que ir dando descarga pra não bater a cabeça no teto. Aí quando você aperta a descarga, aí sim a água vem, envolve a sua merda e leva ela embora. Como um abraço. Exato. Como daí eu fiquei me perguntando também, por que que a privada é daquele jeito, né? E aí me explicaram lá na Europa que é o seguinte, é por causa da época... Que o pessoal tinha o cu na frente. Não, era na época... No meio da evolução da espécie humana, o cu era na frente. Não, era uma época na Europa que existiam muitas doenças e as pessoas não sabiam exatamente que doenças eram essas, e aí se criou o hábito de você cagar e olhar para o seu próprio cocô para ver se tinha alguma coisa que poderia ser uma doença, entendeu? Se tinha alguma coisa que, né, você tinha que avaliar a sua própria bosta. Se tinha alguma coisa que não tava cheirando bem ali. Você tinha que avaliar a sua própria bosta para ver se você não tava com, sei lá, peste bubônica, não sei. Certo, alguma coisa complicada, faz entendeu? Sentido. Cara, acho que isso não deve ter adiantado em nada pra medicina. No que ajudou, né? Não sei, cara. Mas pra empregadas ali deve ter sido um grande trabalho aí. Pra quem lava banheiro deve ser um problema sério. E, cara, se você não aperta a descarga, imagina, o próximo chega, já tem merda, já no topo. Que coisa horrível, né, cara? E aqueles países onde a água da privada gira no sentido anti-horário? Qual que é a explicação disso, né? Eu não sei, talvez eu vá falar merda agora, mas como é um programa sobre merda, então tudo bem. Eu acho que são os países do outro lado da linha do Equador. E aí muda? Eu acho que... Não faz... Eu acho que são. Você acha que o Brasil faz do outro lado da linha do Equador? Tanto faz, acho que depende da sua privada só. Não, tem isso. Eu lembro de já ver matéria no Globo Repórter que o... Sobre isso? Sobre isso. Caralho! Não, e aí o cara... Tô sem assunto. O cara atravessava, tipo, ele tava numa cidade onde uma casa ficava de um lado da linha... E a privada girava de um lado. Girava de um lado. E aí ele ia numa outra casa, 3 quadras dali, e dava descarga de novo e ela girava pro outro lado. Meu Deus, que matéria bosta. Eu não tenho certeza se ele é do Equador, mas eu acho que... A linha do Equador fazer uma matéria sobre descarga de privada. Descarga. Meu Deus, cara, por que não pode fazer sobre Sobre nutrição, que são, sobre nutrição, sobre as montanhas legal. Da Suíça, que são todas sobre as... Sobre a savana africana. Sobre a savana africana. O Globo Repórter sempre é sobre essas depois coisas. Depois eles fazem. Pois é, o cara fez uma matéria sobre privada, cara, interessante. Mas o Brian lembrou da privada do avião, cara, e uma dúvida que eu tenho sempre é como que é jogado fora depois pra as onde fezes, vai... pra onde vai as fezes do avião. Então, cara, eu já tinha ouvido falar um papo de que antigamente o avião, quando você mijava no avião, ele soltava no ar o mijo. Então, eu vi uma notícia recente, cara. É verdade, só que o que acontecia, e deve ser essa notícia que você vai falar também, o mijo, às vezes, ele congelava no ambiente, até chegar no solo, ele congelava e virava uma lança de mijo. Cara, imagina. Já chegou uma pessoa a morrer empalada por uma lança de mijo congelada. Não é possível, eu não acredito. Eu juro, cara. Cara. Tô te falando, pesquisa no Google aí. Caralho. Mas, tipo, qualquer voo comercial... Não, não sei, não sei. Eu sei notícia, que mudaram isso aí, mas... A notícia que eu vi não era essa. Não era essa? É uma mais recente. É. Na Inglaterra, a casa de uma senhora foi... O telhado foi destruído por um tijolo de bosta. Que caiu de um avião, congelou. Caralho. E virou uma bala. Virou uma bazuca. Caralho, velho. Aí quebrou o telhado da tia lá. Nossa. A gente achando que as nossas companhias aéreas eram ruins, né? Não, vai ver, eu não sei como é que funciona. Mas eu pelo sou. Que eu entendi, eles mudaram esse negócio. Agora eles armazenam a merda, né? Até chegar no voo mesmo, porque tava né, uma em um milhão, mas acontece. Você ser empalado. Nossa, por uma flecha de mijo. Toda hora passa um avião em cima de São Paulo, cara. Eu ia ficar com muito medo de morar nessa cidade, velho. É, cara, pode acontecer. Possível, cara, que bizarro mas isso, mas o que, né? Que eles fazem? Eles chegam no aeroporto com a bosta acumulada. Peraí, só fazer um adendo, cara. Esse novo tá muito estranho. Tá uma merda. Eu tô imaginando tá uma merda esse novo. Pessoas ouvindo isso. Com a mãe por perto. É, não bota no Viva Voz esse novo, cara, que vai ficar estranho. É meio tarde pra avisar mesmo isso. Que você, mesmo que você seja funkeiro e, né, e você tenha que fazer essa obrigação com você mesmo de ter que escutar sem fone de ouvido. Essa obrigação social. Essa obrigação social do funk de ter que ouvir sem fone de ouvido no ônibus. Nesse episódio, tenta não fazer isso, cara, por favor, porque realmente a situação tá... Constrangedora. A gente tá embusteando aqui. Não, voltando na ideia, o avião chega no aeroporto com um compartimento de bosta. Sim. Tem duas caixas pretas no avião. A caixa preta e a caixa marrom. E aí, chega no aeroporto, faz o que com aquela bosta toda? Ah, cara, eu não faço ideia, cara. Eu acho que vira combustível pra outra vida. Ah, é. Seria bom. Seria sei muito lá, bom isso. Não sei. Alguma coisa com eles estão tentando evitar pra que, não você seja, pra que você não seja atingido por uma bala de canhão de bosta ou uma lança de mijo. É, né? Cara, é uma boa. Eu acho que os japoneses, eles estão muito mais preocupados com essa questão de pra onde vai a bosta do ser humano. Não só a questão do avião, mas de toda a bosta, tá ligado? Como porque assim? Os caras já estudaram a maneira de transformar a bosta em hambúrguer. É o quê? Como assim? É, cara. Tem uns fast food que eu vou aí que é isso mesmo. Eles faziam meio que uma limpeza no dejeto e tal. Como assim, cara? E acrescentavam vitaminas e proteínas. Na merda? Na merda, virava hambúrguer? E virava hambúrguer. Mas as pessoas comiam sabendo que estavam comendo merda? Eu não sei se alguém chegou a comer. Mas o que eles fizeram... Não, tava não porque o Lyoto Machida, ele bebe o próprio mijo. Sim, né? Sim. Agora, será que ele comeria um hambúrguer de bosta dele mesmo? Cara. Não, só que eles estavam passando por testes ainda. Adiciona não proteínas. Não chegou a nenhuma rede de fast food. Espero que não, cara. Adiciona vitaminas, proteínas e ketchup, por favor. Porra, imagina uma bosta de cheddar, velho. Que droga. Que não quero isso. Que ideia horrível. É, japonês é louco, né, cara? A gente não tem que questionar isso. É, japonês. Peida agora, para não peidar na hora. Ovo frito, caviar e o cozido, a buchada e o cabrito, o cinzento e o colorido, a ditadura e o oprimido, prometido e não cumprido, e o programa do partido. Tudo vira bosta. E tem muita cidade do interior, o Luigi falaria isso se ele estivesse aqui hoje. mas como não estavam, falar por ele, que eu tenho certeza que ele vai falar assim: quando eu era pequeno, lá no mato, a gente cagar, com certeza ele ia contar uma história de um amigo dele que foi cagar no mato. Tenho certeza absoluta. Acho que lá o normal é cagar no mato. É, e encontrou o ET de Varginha, ia ter uma história assim. Encontrou uma aranha. Quando chegou o banheiro lá, eles ficaram 3 semanas pra entender o que era. Então já tô adiantando já uma história que você ouviria do Luigi, mas já que hoje ele não tá, você imagina que seria mais ou menos essa história. Sim. Que ele contaria. Vocês têm alguma história? Porque agora que eu falei de história, eu lembrei de pelo menos 2 ou 3 histórias aqui. Eu queria saber se vocês têm histórias relacionadas a cocô. Eu tenho a histórias. A merda, a bosta, a fezes, a... Quem mais tem de sinônimo? Hambúrguer. O cortar o rabo do macaco, já ouviu nessa? Ah, sim. Cortar o rabo do macaco. Ou pedir de um amigo do interior que vai pro Rio. Nossa! Ai, cortar o rabo do Goku. Como é que era? Tinha um que tinha... Colocar o kibe na natação. Teve um período na empresa que eu trabalhava. Peraí, desculpa. Eu tava imaginando o cara na mesa, na pizzaria, falando: ô, vou colocar o kibe na natação, já volto. Esse tipo de frase eles inventaram pra esses momentos também. É, né, pra você não passar muita... Só que não adianta, aí você morre de tanto rir, sei lá, engajado. É verdade. Teve uma época na empresa que eu trabalhava que eu não lembro exatamente qual foi o causador do problema, mas nós ficamos cerca de umas 2 semanas sem água no escritório. Nossa. O escritório não tinha água. E aí, não tem água, a gente logo pensa que vai ficar com sede, mas esse é o menor dos problemas. Mas você trabalhava onde? Na prefeitura de São Paulo? Não trabalhava. Aí, cara, não tinha água, não tinha como fazer o número 2, por assim dizer, na empresa. Número 2 também. Número 2 é bom. Não tinha como colocar o kibe na natação lá na empresa. E aí, beleza, tipo, o pessoal que trabalhava de manhã, o pessoal que trabalhava à tarde, fazia em casa e tal. Mas quem trabalhava à noite, como era o meu caso de um cara que trabalhava comigo, era um pouco mais difícil. É aquele mesmo cara que ficou sem camisa, não? Não, era outro cara. Você contou a história? Era outro cara. Não, era outro. Eu ia começar, já é estranho. Não, era outro cara. Todo sempre junto ali. Não, e aí o que rolava? Esse cara, ele saía mais cedo, ele saía umas 10 horas e eu ficava até meia-noite lá. Certo. E aí, já tinha rolado de um dia esse cara ter usado a privada e não ter dado a descarga, porque não tinha como. Não tinha água. E aí, foda-se, vamos embora. E aí, no outro dia de manhã, a empresa tava... Embosteado. Bombando, né? Parecia... Bombando bosta. Bombando, E aí, cara, fedor, todo mundo reclamando, dizendo, tem que respeitar o pessoal que trabalha de manhã, não sei o quê. E aí, cara, no dia seguinte... Mas qual que era o processo? Se você tivesse com vontade, o que você fazia? Não tinha como. Cagar pra como, dentro. Não tinha como, porque tava todo, não era só o nosso prédio, assim. Tipo, toda aquela rua tava sem água. Ah, entendi. Tinha uma treta, não lembro. Não dava nem pra ir no vizinho, nem nada do tipo. Não dava. Eu lembro que a solução era cagar segurar. Cagar na mão e jogar pela janela. A solução era segurar. Entendi. E aí, passou alguns dias ali desse cara cagando balde, sei lá. E aí passou uns dias desse cara que já tinha dado a treta na empresa, todo mundo dizendo, tem que respeitar os colegas que trabalham de manhã. Sim. Porque imagina, o cara usava a privada de noite. 8 horas da noite. 8 horas, 9 horas da noite. E aí passava a madrugada inteira. Passava 12 horas. 12 horas, e aí no outro dia, às 8 da manhã, quando alguém abria a empresa, tava... Nossa, verdade. Um negócio químico ali. Verdade, verdade. Parece. E aí, beleza. Festival. Aí passou alguns dias e aconteceu comigo. Eu precisava usar... E eu já tava com aquele constrangimento duplo de, primeiro, eu não posso ficar me segurando, me cagando no caminho pra casa. Sim. E eu não posso também fazer essa sacanagem com a galera que trabalha menor, de manhã. Né? Mas eu encontrei uma solução alternativa, uma solução no meio. Cara, não sei se eu quero saber, cara. Eu tô pensando aqui se eu quero saber também. Eu acho que ele cagou na meia e rodou a meia pro escritório. Você não pode ficar cheiro de merda, vai ficar merda em todo lugar inteiro. Rodou a meia com bosta. Colocou em cima da pá do ventilador assim. Deixou lá. Chegaram no outro dia, ligaram e espalharam todo mundo. Deixou uma leve lâmina de merda nas pás do elevador. Cara, imagina! Isso é uma puta ideia boa, cara. Você deixa uma lâmina de merda seca no ventilador. E aí as pessoas não vão saber de onde vem o cheiro. E aí quando chegar no verão, vai estar aquele calorzão, o cara liga, fica só bosta. Nossa. Isso é coisa pra fazer no último dia de escritório. Assim. Último dia de aula no colégio. O cara que ganhou na Mega Sena deve fazer isso. Qual foi a sua solução? Então, a minha solução foi a seguinte. Eu usei a privada naturalmente, como se tivesse água. Certo. E aí, na hora de dar a descarga, eu fui na cozinha e peguei o galão do filtro. Puta, jogou a água mineral. Que tava quase cheio. 20 litros de água mineral. Eu dei uma descarga com água mineral. Caralho, eu gastei uns 10 litros de água mineral. O povo de Mariana tá te xingando agora aqui no podcast. Eu falei, os ambientalistas não ficam putos. Usou pra dar descarga e depois colocou de volta pra todo mundo beber aquela água. Não, acabou. Acabou. Eu usei todo o galão inteiro. Eu usei todo o galão. Só que a empresa tinha um ponto que era interessante. A empresa tinha vários galões guardados lá. Eles compravam de sei lá, 5, 10 galões e sim, deixavam lá. Sim. Então o que eu fiz foi tirar aquele galão, faz de conta que alguém tomou toda a água em um dia. Mais um galão. E aí coloquei um novo. Foi inteligente. Foi inteligente, não foi a coisa não foi, mais... Não foi ambientalmente correto. Por um lado, porque mas... pelo outro lado foi, porque a galera que chegou de manhã e não tinha nada lá, me agradeceria se soubesse. É verdade, não, acho que foi uma boa ideia. Foi uma boa. Foi melhor do que é cagar certo dentro da mesa e rodar ela. Mas essa do ventilador é boa. É boa, é uma boa ideia também, né? Eu tenho um post no Não Salvo que é... Olha o nome do post também, né? É 20 lugares pra você cagar na casa de um ex-amigo. Que é pra você cagar na casa do amigo dele, do ex-amigo que você tá com raiva, que é pra ele se fuder. Uma delas era essa aí do ventilador, você fazer uma leve lâmina de bosta no ventilador dele. Cara. Que ele só vai descobrir no verão. É uma boa ideia. Ele vai passar o ano todo. É, ou você cagar numa gaveta, cagar dentro de uma meia e botar a meia no fundo de uma gaveta. Entendeu? Vai ficar um cheiro eterno, eterno dentro da casa dele, ele não vai saber da onde nessa é. Nessa mesma empresa. Cara, olha a cara do Davi. Davi escutando tá a gente. Davi tá quase vomitando. Sobre esse podcast. Ele tá com a cara de bosta. Ele tá com a cara de bosta. Nessa mesma empresa aconteceu. Eu tô imaginando quantas pessoas estão em casa com aquela cara de. Com os abolinhos fechados. Eu aposto que algumas pessoas já desistiram de ouvir isso. Com certeza, com certeza. Mas quem tá cagando nesse momento deve estar feliz. Deve estar. O cara tá cagando, ouvindo, não ouve e falando, caralho, vou fazer tudo isso. Então, e nessa mesma época lá na empresa, teve um cara que lá na empresa... Esse é nojento pra caralho. Eu vou falar que se foda. Você vai contar tinha, mesmo assim? Vou contar. Tinha do lado... Quando eu falar a palavra, vocês vão vomitar comigo. Ah, não. Tinha não. Do lado não da empresa, saber, cara. Tinha um restaurante que entregava croissant de chocolate. Ah, não! Eu já não quero saber, cara. E aí, um dia o cara, uma pessoa, isso ele só contou, eu não tava lá. É. Ele usou o recipiente onde a empresa entregava o croissant de chocolate não. Pra se desfazer dos seus dejetos. E aí eu fico imaginando, porque ele colocou no lixo, o Davi tá quase morrendo aqui. Eu fico imaginando um mendigo achando aquela caixa e falando, caralho, que sorte! Achei um croissant de chocolate no lixo. Nossa, mano. Nossa senhora, velho. Que tristeza. Fica a dica pra quem tem empresas aí, não deixem seus funcionários sem água, porque dá ou merda. Ou quem é mendigo, nunca coma nada sem antes cheirar. Dá uma cheirada boa antes. Não, realmente é uma situação complicada. Peida agora, para não peidar na hora. Quando eu era pequeno, eu fui num aniversário, e aí era aquela época que tinha aquela moda, não sei se vocês passaram por essa moda, que as pessoas, os jovens do reggae, usavam aquela camisa bad boy, que era aquela camisa que era uma camisa longa, sabe a camisa longa? Ia quase no joelho a camisa. Sim. Camisa bad boy, camisa fidudido. Cara, com, sei lá, 6 anos de idade eu tinha uma camisa dessa, escrita fuck you atrás. E eu sempre pensava, caralho, isso é inglês, ninguém sabe. Foda, ninguém sabia o que era, minha mãe tirava várias fotos usando aquela camisa, velho. Então, as próprias camisas do bad boy, cara, hoje em dia ia ser um absurdo sem tamanho, porque era um desenho de uma mina pagando um boquete pra um cara e as crianças usavam essas camisetas. Não lembro disso. As camisas do bad boy, cara. Era um negócio muito ofensivo, assim. Não lembro. Era extremamente ofensivo, assim. Era só umas paradas punk. E eu usava essas camisas do bad boy. Minha avó me dava, minha mãe comprava. Porque achava que era coisa de jovem e tal. E aí comprava. E eu ficava levemente constrangido de usar aquilo, mas tudo bem, né? Eu não pago minhas contas, né? Sou criança. Então tem que usar a roupa que a tua mãe compra, né? Não tem jeito. E aí, assim, eu usava... As crianças todas usavam aquelas camisetas que iam quase no joelho ali, né? Você era meio malandrão. Todo mundo era... Meio que um malandruxo, né? E aí, eu usava uma dessas camisas e eu fui numa festa de aniversário e me deu aquele famoso revertério. Nossa. O famoso piriri na festa de aniversário. Talvez porque eu tenha comido mais brigadeiro do que uma criança normal. Talvez. É possível. Mas me deu uma certa dor de barriga. E eu resolvi, tive que ir no banheiro da festa, né? Festa de prédio, festa de um amiguinho lá. E aí, cara, eu fiz o que tinha que fazer, né? E outra, é um constrangimento você fazer... Você se cagar quando é em festa, quando é na casa de outra pessoa, é um constrangimento. Sim. Ao tomar, porque às vezes você fica naquela, você tem que usar táticas de cagar, né? Uh-huh. Tipo, tem que fazer rápido pra pessoa achar que você só mijou, né? Então você tem que elaborar toda uma técnica de guerrilha na sua cabeça pra só cagar, só isso. Certo. Né? E aí eu tava elaborando isso, então eu caguei rápido, não sei o quê, me limpei rapidão e bababá. Na hora que eu saí, que eu tava levantando pra sair, eu falei, peraí, eu vi o papel higiênico na minha frente. Eu falei, ué, eu tipo, tinha pego o papel higiênico? Como é que eu vou explicar pra você? Eu peguei o papel higiênico, limpei a bunda e o papel higiênico estava limpo. E aí pode, talvez seja aquele cocô ninja, né, que acaba que a sua bunda não sujou e você não sabe como isso aconteceu. O famoso cocô Espírito Santo. É, o famoso cocô acreano, né? Certo. E eu não sabia o que tinha acontecido naquele momento. Eu falei, meu Deus do céu, o que que tá acontecendo e tal. E aí eu percebi que, na verdade, eu tinha pego papel higiênico e enroscado na minha própria camiseta. E eu limpei a minha bunda com a minha camiseta, cara. Eu fiz um freio na minha camiseta inteira, cara. Imagina, você com 10 anos com a camiseta do a parte de trás toda cagada. Cagadaço. E eu falei, meu Deus do céu, cara, e eu tô numa festa. O que que eu vou fazer da minha vida? Cara, eu fiquei, sem zoeira, uns 20 minutos dentro do banheiro, desesperado. Eu não ficaria também. É, porque você não sabe o que você faz. Daí eu falei, não, vou botar na pia. Daí eu falei, não, vai espalhar mais. Vai, puta, aqui agora? Daí eu tentei botar água. Aí você fica naquela, botar água, esfregar a camiseta. Daí parece que a bosta aumenta. Ela vai se espalhando. Vai se espalhando. Era branca a camisa? Era branca. Então parecia, cara, virou uma situação horrível, cara. Eu não sabia o que fazer. E aí eu cheguei naquele ponto que você, quando você não tem nenhuma opção, e você fala, eu desisto, não tenho o que fazer, o que que você faz? Eu levantei e fui embora. levantei da privada, botei a camiseta normal, botei a camiseta pra dentro da roupa. Sim, né? Fiquei com aquela camisa de jogador dos anos 90, né? Do Euler, né? Botei aquela camiseta pra dentro da roupa e abri a porta do banheiro, não dei tchau pra ninguém, abri a porta da casa do cara e fui embora. Resolvi ir embora. Tá certo. Minha melhor tática pra quando você tá cagado é não some, falar com ninguém. Desapareça. Apenas desapareça. Não, é porque eu não tinha como continuar na festa, cara. Tá certo. O importante é sair e não deixar rastro. Não deixar rastro, o rastro já estava em mim já. Caraca, não tinha eu sair, cara. Eu tive que chegar até em casa, velho, todo cagado. Falando em deixar rastro, eu lembrei de uma história. Deixar rastro? É, só que não foi comigo que aconteceu. Claro que não foi. Quando eu tava na quarta série, cara, chegou um maluco novo no quarta colégio. Série, último ano de escola. Chegou um maluco. Último ano da faculdade do irmão. Quando chegou o maluco novo no colégio, era o André. Eu ainda lembro o nome dele, cara. André. E ele chegou, normal, a gente fez amizade com ele. Só que ele tinha algumas peculiaridades. Ele dava umas loucas de vez em quando, tá ligado? Ele surtava, dava tipo um surto de raiva, sei lá. Sei. É igual aquele amigo meu que eu contei aqui no... uns podcasts atrás, que ele era meio psicopata e repetiu no psicotécnico do carro 13 vezes. E o caralho, enfim, ele também tinha uns surtos assim. Ele tinha umas paradas assim, tá ligado? E só que a gente era todo moleque, a gente não entendia, a gente não respeitava a maluquice dele, tá ligado? Um determinado dia, a professora tava fazendo uma correção de uma prova no quadro, ele deu um soco na mesa, arrancou a folha do caderno e começou a escrever. Aí ele escreveu a folha do caderno, gritou pra professora e mostrou a folha. E ninguém tava entendendo porra nenhuma. E ele desesperado, se debatendo todo. Já tô imaginando, já. Quando a professora olhou e tal, ela leu em voz alta, André Banheiro, tava escrito no papel, só o nome dele, Banheiro. Aí ela falou assim, ah, você quer ir no banheiro? Vai no banheiro. Aí ele levantou, na hora que ele levantou, cara, ele tava de bermuda. Ah, já pingou no... Ah, não, não, cara. Coitado do André. Aquela pingada na perna. Ah, não. Aquela pingada... O caldinho do feijão escorreu. Ah, não, cara. Deu aquela pingada na perna dele. Nossa assim. Senhora. A menina já virou a cara. Já... Nossa. Aquela sala já ficou... Aquele suflé jeito... mole no bolso. Nossa. Aquele moranguete derretido, assim. Ah, meu Deus do céu, nossa. Cara. Cara, aí... Ele tinha se cagado na aula. Na aula. Aí ele levantou e saiu correndo pro banheiro. Meu Deus. E ficou aquele rastro até a saída. Nossa, da sala, que assim. Longe. Tipo aquele chorume que você vai levar o lixo abriu embaixo. Você vai levando no prédio inteiro aquele chorume. Meu Deus. Cara, é o pior podcast que a gente já gravou esse, cara. Ele tava, tipo, há 2 semanas no colégio, aí ele se cagou. Achei que você falou que ele tava 2 semanas sem cagar. Ele 2 semanas sem cagar, o cara explodiu. É, compra que tive, mano. E, tipo, ele continuou até o final do ano. aguentando todo tipo de piada. É, lógico. Lembro, eu só lembro o nome dele por causa desse dia. Qual que é o nome dele? André. Mas ele não virou André? André não, gente, bosta. A professora fez a gente não dar apelido pra ele. Ah, pra não dar apelido. Pra não dar merda. André bosta cara, mole. É, já era um cara meio estressado, ele ia matar alguém, tá ligado? É, então, é verdade. Era uma... Realmente, poderia ser um problema. Cara, o que realmente cagar no colégio também é um problema sério, né? Nossa, eu... Porque muita... Eu só usar... Eu preferia não cagar. Porque às vezes tem pessoas que têm esse problema, né? E tem gente que consegue não cagar em nenhum lugar a não ser na própria casa. Tem gente que consegue segurar. Nossa, eu lembrei de uma agora. Não, quando... Okay. Não, é... É curta. Quando eu estudava na... Acho que eu tava na segunda série. Eu estudava numa escola... Que era colégio interno em um período, assim, tipo, tinha umas meninas da escola que moravam na escola. Certo. E aí, porque era tipo um orfanato e tal. Certo. Então, e aí tinha uma menina que ela tava passando por uma fase da vida um pouco complicada, que ela achava que ela era uma índia. Quê? Ela achava que ela era um índio. Ué? Ela comia capim do pátio da escola. Meu Deus, nossa, cara, vocês só estudaram com gente doida, cara. Ela passou por um problema difícil. Mas peraí, e aí, índio come capim? Ela, não sei. Mas ela era uma índio que ela comia. É o Papa Capim, a filha dela? É, devia ser. E aí, cara, ela tinha uma plantinha lá na escola que direto... Direto ela ia comer aquela plantinha na escola. E aí, qual que era a merda maior? Que não tinha como chamar a mãe dela, porque ela não tinha mãe. Ela morava lá. E aí, cara, essa menina passou por um período que ela fazia cocô no pátio da escola. Nossa, cara, mas a galera doida mesmo. Ela era perturbadinha. Meu Deus do céu. E eu não lembro o nome dela, uma pena. Mas... Acabou a história? Acabou, era só isso. E aí não era engraçado, porque às vezes, como ela era de uma série... Tinha algumas turmas que saíam um pouco mais cedo pro recreio. É. E aí, quando a gente chegava, o recreio do pátio tava cagado. Tava, assim. tava ali o fenômeno ali da menina. E, nossa, no... nossa senhora, cara. Não, eu falei isso aí, porque tem gente que às vezes não consegue cagar. Eu não conseguia ir no banheiro da escola, só em situações realmente emergenciais. De repente, essa menina também não conseguia fazer em qualquer canto. Assim, cara. Peida agora, para não peidar na hora. Eu gosto de cagar em qualquer lugar, não tô nem aí. Eu não tenho problema não nenhum. Problema, não. Eu sou que nem cabra. Eu comi, eu tô. Cara, cara, não tem problema tipo, nenhum. Eu, quando eu tava no colégio, eu só ia em situações de emergência mesmo, tá ligado? É, não, tem gente que é assim. E aí eu lembrei de uma história do Hermes e Renato, que tem uma história, né? Do episódio, inclusive, tem esse nome por causa do Hermes e Renato, que tinha um quadro lá, que era o Merda Acontece, e tem uma história de um cara que eles contavam, que era um cara que ele não conseguia, ele só conseguia cagar no próprio banheiro, o banheiro da casa dele. Só conseguia cagar no banheiro da casa dele, ele tava no, sei lá, ele tava no na escola, ele voltava correndo da escola pra cagar em casa, certo. Ou então de madrugada ele ia lá no banheiro e tal. E aí os pais dele venderam a casa e não contaram pra ele. E aí? Venderam a casa, não falaram e falaram, no dia seguinte eles se mudaram. E ele ficou com aquilo na cabeça, falou, meu Deus do céu, mas como é que eu vou fazer? Eu só consigo cagar na minha casa. E aquela... No meu coração, ainda é a minha casa. Sim. Não é a casa nova. Eu claro, só vou conseguir cagar. E aí ele ficou, sei lá, 2 meses sem cagar. Na história era isso. Ele começava a ficar meio verde, assim, o cara. Ele começava a ficar meio amarelo. Meio inchado, né? Meio inchado, assim. A bosta estava na corrente sanguínea dele já. E aí ele não sabia o que fazer. Os glóbulos vermelhos já eram glóbulos marrons. Ele não conseguia. Ele simplesmente não conseguia. Daí ele chegou à conclusão que ele tinha que assaltar a própria casa pra cagar no banheiro antigo. E aí ele ia de madrugada, assaltava a casa, entrava, ele assaltava pra cagar. E aí, quando ele conseguiu... Ele começou a berrar lá. Ah! Porra, 2 meses sem cagar, né, cara? Eu falei, cara. Não, ele, e aí os donos da casa falavam, meu Deus, o assaltante tá muito louco, ele tá tendo alguma coisa dentro do banheiro. Aí chamava a polícia. Era uma puta história bacana. É uma história que já deve ter acontecido com alguém de verdade. Alguém que não consegue cagar fora de casa. Isso é um problema muito grave, isso. Sim. Tem muita gente na Terra e já deve ter acontecido. Ah, não, com certeza. Com algumas. Com certeza. Tinha um outro episódio do Hermes e Renato também, que era um cara... Que ele tava batendo, acho que o recorde mundial do fliperama. E aí ele tava tentando bater esse recorde mundial. E aí um dia ele conseguiu, ele tava chegando perto do número do recorde mundial do fliperama. Só que daí deu vontade no banheiro. Só que ele não podia, porque, cara, você não é. É, fliperama, morreu. É, acabou. Nem até continue. Era o recorde mundial. Aí ele tinha que tomar uma decisão na vida. Ou ele se cagava todo, ou ele batia o recorde mundial do fliperama. Certo. E aí, o que, que vocês fariam? Ah, cara... Eu bati o recorde. Ah, segurava e batia dois recordes ainda. Batia dois recordes ainda. O recorde mundial do fliperama e o de ficar sem fazer cocô. Ele resolveu bater o recorde do fliperama e se cagou todo. Opa. No fliperama, e todo mundo fliperama. Caralho, olha, o cara tá se cagando. E ele concentrado lá, suando, frio, se cagando, mas bateu o recorde todo cagado. Bateu? Opa. Bateu o recorde, isso que importa, né? Importa. O mais importante é o fliperama. É verdade que uma semana depois alguém bateu o recorde dele, putz, logo em seguida, sem se cagar, e aí né, ele realmente virou o cagão do bairro, mas tudo bem, são histórias que realmente acontecem. Peida agora, para não peidar na hora. Eu lembro no colégio que eu estudei, na segunda série, que era o Nicolino Tancredo, no bairro que eu morava lá. Ah, achei que era o nome de algum amigo. O colégio, ele teve o momento que ele passou por reforma e tal, uhum. Aí eles fizeram um prédio novo, e o banheiro do prédio novo, ele ficou sem tranca no banheiro. Puta, isso é um problema cabines, também. Por algum tempo. Isso é um problema. Aí numa dessas emergências que eu precisei ir pro banheiro correndo, eu fui pro banheiro e eu me tranquei, aí eu fiquei meio tipo, era pequeno, né? E eu não alcançava muito bem a porta. E aí eu fiquei, tipo, na ponta da privada. É, não dava pra dar aquela de Jack Chan ali. E empurrando a porta, assim, pra ninguém entrar, tá ligado? Só que dois malandros do colégio, que estavam matando aula, muito dois mais jovens velhos do reggae. Que eu, muito mais velhos que eu, resolveram no banheiro aquele dia, e eles sentiram o cheiro, começaram a rir. E começaram a bater todas as portas pra ver quem que tava no banheiro. Ou quem que tinha acontecido lá. Sim. Numa das portas eu segurei. Aí eu escutei a voz do cara rindo. E era o meu primo, tá ligado? Era o meu primo mais velho. Caralho. Mas ele não sabia que era você. Não sabia que era eu. E eu também não gritei, tá ligado? Certo. Tipo, eu não falei nada. Ele ficou empurrando a porta. Não tinha nem o botão do passarinho. Assim, tipo, ah, vou descobrir. Vou descobrir que esse cara, não sei o que, ele ficou empurrando a porta. Aí, cara, que obsessão é essa? Vou descobrir quem é que tá cagando. Eu preciso descobrir. Eu preciso. Porra, polícia da merda? Que porra é essa? O policial da merda. Quando eu vi, eu já tava tipo fora da privada. Tá ligado? Eu tava meio inclinadinho pra trás. Cagando já dentro da própria calça. Não, ali. Por sorte não alcançou a calça, tá ligado? Só que daí eles desistiram e vazaram, tá ligado? Caralho. Que derrota, cara, na vida. Só que daí eu olhei pra trás assim, show tudo cagado. Nossa, cara. Aí eu pensei, velho, e agora, o que que eu vou fazer? Me limpei, levantei a calça e fiquei, tipo, 20 minutos dentro do banheiro. É, você fica refletindo, né? E esperando... Convivendo tipo, com aquele... Esperando eles irem pra longe, tá ligado? Se eles estavam matando aula, eles estavam por perto. Aí eles, o próximo que saísse do banheiro e eles vissem... E achar que foi... Ia ser o autor daquela cagada. Ah, boa tática, tá boa tática. Aí, tipo, eu saí, não fui pego e tal, mas deu certo, eu fiquei... Escola é um ambiente muito hostil. Você cagou no chão também, né? É, eu caguei no chão, né? Você leve trauma. Pois é, escola é um ambiente realmente complicado. Bear Grylls não tá preparado pra... Não tá, ele não conseguiria sobreviver 24 horas na escola. Devia ter um manual de sobrevivência só pra isso. Com certeza absoluta, inclusive para cagar. Eu lembrei de uma outra história, que é de um amigo meu, que vocês conhecem também. Ele tem um blog e tudo mais, não vou falar o nome dele aí, mas ele tem uma história que é muito boa. Que ele... ele conheceu uma menina na internet. Ah, eu sei quem é. Ele conheceu uma menina na internet. E aí, a menina, né, tava naquela de... Ah, vem aqui me buscar, primeiro encontro e tal. Ele pegou, foi na casa da menina, buscar a menina, primeiro encontro. E a... Puta, lembrei de uma outra história também agora, uma história minha. Mas enfim, né, eu conto logo em seguida. Aí ele foi na casa da menina e tal, e a menina tava se arrumando. E aí ela deixou ele com... Ela ficou com os pais, né? Ele bateu na porta, a mãe abriu a porta, o pai tava na sala, certo. E a menina tava se arrumando, e ele não conheceu a menina pessoalmente até então. E aí ele tava lá com a mãe e o pai. Ele conheceu a mãe e o pai dela antes de conhecer a menina. Caralho. E aquela situação meio constrangedora, né? Porque você já não conhece a menina. E ainda você tá na casa de estranhos. Imagina, o pai da menina fala, pô, quem é esse cara da internet? É o cara da internet. O cara vai, ficou só sentado no sofá. Vai levar minha filha? Assim. Que porra é essa? Né? Fica aquela situação meio constrangedora. E aí deu aquela vontade de ir no banheiro. E aí, um lugar completamente desconhecido, numa zona desconfortável. Uhum. E aí perguntou onde é que fica o banheiro. Ela falou, ah, fica, sobe aqui a escada, né? No segundo andar ali, você sobe a escada, a primeira porta tal, dali foi. Subia, era uma porta que ficava bem de frente pra escada do segundo andar, era uma casa. Certo. Aí ele subiu a escada, foi no banheiro bem de frente, tal, tal, tal. Fechou a porta, mandou aquele... Como aquele ao vivo? Mandou aquele ao vivo? Mandou aquele ao vivo. Na hora que ele apertou a descarga, a mãe da menina bateu na porta segundos antes e falou: olha, só uma coisa, cuidado que a descarga tá quebrada. Ai, cara. Avisou só depois de ele ter cagado. Ou seja, você tá na casa, você tá na casa de uma pessoa que você não conhece, né? Só o pai e a mãe da menina. A menina se arrumando. Então você tem que causar uma boa impressão. Você acabou de se cagar todo. E a descarga não funciona, o que que você faz? Aí fodeu. Daí ele falou, ah, e agora? O que que eu faço? Joga a merda pela janela. Sabe, você fica naquela situação. Daí você começa... Cara. E é uma situação realmente complicada, porque você começa a olhar tudo em volta no banheiro e tenta dar uma de MacGyver. Sim. Você tenta encontrar tudo, né? Será que tem um Glade aqui embaixo do... Será que tem um Glade embaixo da pia? Será que tem um papel higiênico? Será que tem um saco plástico? Você começa a tentar achar de tudo, né? Certo. E aí ele falou, cara, não tinha o que fazer. E aí eu falei, minha única opção é, ou eu deixo a merda aqui sem apertar a descarga e saio e finjo que, ó, meu Deus, eu não sabia, ou eu arrisco apertar a descarga, né? Ela falou que tá quebrada, mas vai que eu dou sorte, né? Às vezes tá quebrada, mas às vezes, sei lá, tá depende fraca. Depende do sentido de quebrada. É, tem vários tipos de quebrado, né? Às vezes tá se fraca. Se é aquele vezes... quebrado que enche e não para de encher então, nunca, aí foi. Então, Brian, é isso que eu vou te falar. Era exatamente esse tipo de quebrado. Ele resolveu arriscar, apertar a descarga, e era aquela descarga do refluxo. Ah, a descarga que volta. E aí, a água voltou com a bosta dele. E aí começou a cair bosta pra fora da privada. Ah, nessa hora tem que fechar a tampa e você tá em cima. Então, ele não sabia o que fazer. E aí a bosta começou a sair e começou a nadar a bosta pra tudo que é lado no banheiro. E ele, caralho, e agora? Ele apertava de novo pra ver se... né, se tenta apertar pra parar de ir. E parece que vai mais. E aquela confusão toda. E aí a água começou a sair do banheiro. Por baixo da porta. Nossa, e escorrer pela escada. Nossa. É uma cachoeira de bosta. É uma cachoeira. Nossa, não é possível. De água, de privada, cara. Tá, e não para nunca mais. Então, não parava. E aí a bosta começou a bater no fresta da porta. E aí começou a filtrar aquela bosta, queria né? Queria fugir. Virou um filtro. Um chá. Virou um chá de merda. Um tava escorrendo por uma cachoeira. E aí, cara, ele entrou num desespero absurdo e falou, meu Deus do céu, o que eu faço agora? Daí ele falou, vou pular pela janela. Foi a única coisa que ele imaginou, vou pular pela janela e sair correndo, porque... E aí ele olhou, era o segundo andar, ele falou, caralho, é capaz de não quebrar minha perna e ficar tudo cagado e os bombeiros virem me resgatar com um banheiro todo cagado e eu com a perna quebrada. Porra. Aí ele falou, não. E ele chegou a uma conclusão que foi a mesma que eu tive na minha festinha lá que eu contei. Ele pegou, abriu a porta, a água foi, ele abriu a porta, não falou com ninguém, saiu pisando na água, desceu a escada, tava a mãe e o pai assim, na beira da escada, olhando com a água escorrendo. Ele falou, não olhei pra nenhum na cara dos dois. Passei reto, abri a porta, fechei e fui embora, peguei o ônibus e fui embora. Que história, sensacional. Não, e o melhor de tudo é que ele não conheceu a menina. Não conheceu a menina. Ele não conheceu a menina. Destruiu a casa dela. Ele só foi pra destruir a casa da pessoa. E não conheceu a menina. E eu fico pensando depois, a menina arrumada, saindo do quarto. E a casa com cagada. A casa toda cagada e os pais olhando e falando, quem era essa pessoa? Cara, que história triste. Ai, ela ficou os próximos 20 anos sem poder levar o namorado pra casa. Que você trouxe pra cá, cara? Eu tava em casa trabalhando, já é recente, acho que foi em 2011, cara, 2012. Esse podcast tá horrível, cara. Esse podcast tá horrível. Eu tô imaginando o Luigi escutando depois. É. Ele tipo, falando pra gente, velho, eu não ia rir aqui. É, não, ele não gosta dessas histórias de cocô, eu acho. Ele acha meio nojento e tal, acho que ele não ia curtir muito esse podcast, não. Mas enfim, conta aí. Ai, cara, eu tava trabalhando e eu precisei cuidar de um primo meu, porque minha mãe ia sair de casa junto com a minha tia. Certo. Aí eu fiquei na sala, trabalhando no meu notebook e deixei o meu primo no meu quarto, jogando God of War no PlayStation 2. Ok, é um específico, história bem específica. Eu lembro daquele dia como se fosse ontem, tá ligado? Ele tava jogando videogame, aí ele ficou jogando e tal, e eu fiquei trabalhando e de repente ele gritou pra mim, ô Igor, preciso do banheiro. Aí eu falei, ô velho, você precisa do banheiro, vai no banheiro, tá ligado? O banheiro tá ali. Mas quantos anos ele tinha, tipo? Ele tinha 7, 8 anos. Mas já ia no banheiro sozinho, né? Já ia, já. Tem criança sozinho, que às vezes vai, mãe, acabei! É, mas se ele fizesse isso, não ia limpar, ia jogar. É, pois é. Ia dar o banho de mangueira nele. Vai pro canto ali, joga. Aquele cachorro. Aí, cara, ele gritou isso e tal. Aí eu falei, pô, vai no banheiro. Aí ele gritou de novo, queria ir no banheiro. Eu falei, velho, vai. Aí falou, não, mas eu tô matando o chefão aqui, não sei o quê. Aí eu falei, velho, então tá bom, né? Tem pausa nesse jogo? É, tipo, não entendi o que ele quis fazer também. Ele ficou jogando, aí de repente eu escutei um barulho que foi dele correndo do quarto pro banheiro. Ah, uma hora não deu mais pro chefão. Pro banheiro. Aí o chefão ganhou. Foi tipo um barulho, porta batendo e de repente ele chorando, assim. Ué? Eu só escutei isso. Aí eu levantei da minha área de trabalho e fui até o banheiro ver o que tinha acontecido. Quando eu abri a porta, ele tava sentado por cima da tampa da privada, todo cagado. Ele explodiu. O que eu entendi que aconteceu foi, ele tava jogando, ficou apertado demais, chegou no limite. Já tava acontecendo, já tava a linguinha já de fora. Já apareceu a merda, a já tava, opa, oi, já oi. Tava, sabe a toperinha? Já tá a topeira, já tá saindo a toperinha. O suricato, assim. A marmota já tá no dia da marmota ali, só saindo da toca só. Aí ele correu pro banheiro, abriu a tampa da privada com muita força e já foi sentando. Aí a tampa fechou. Fechou, ele cagou. E ele cagou em cima, tá ligado? Nossa, aí cara. Aí eu falei, brother, eu olhei incrédulo pra aquela situação. Meu Deus. Eu falei, velho, você vai se limpar e você vai limpar o banheiro também. Meu, lógico. Aí ele ficou lá chorando, quase vomitando e tal. Cara, foi lágrimas com fezes. Lágrimas com fezes, não é cara. Todo dia que isso cagando acontece. E chorando, cara. Não é todo dia que a gente tem uma mistura de coliformes fecais com lágrimas. Né? É realmente só esse teu primo e a cagona de Curitiba. Realmente são as únicas pessoas que eu consigo lembrar que passaram por esse problema. Inclusive, o ouvinte do Não Ovo aí escutou agora Cagona de Curitiba, não conhece a história, não vou contá-la aqui, mas procura, bota no Google aí, Não Salvo Cagona de Curitiba, que tem a história completa lá. A gente já contou ela em algum podcast. Já, né? Já. Que é uma das melhores histórias aí que tem no blog também, uma história... uma história histórica. Peida agora, para não peidar na hora. Eu lembrei de uma história agora, cara, que eu contando, ela é tão surreal, e aconteceu comigo, parece que é piada, parece que é mentira, cara. E ela aconteceu. Eu já devo ter contado, com certeza absoluta, eu já contei, porque foi uma das histórias mais surreais da minha vida. Eu tinha esquecido, lembrei ela agora, e ainda bem que eu lembrei, que eu acho que dá pra gente finalizar o programa, porque essa aí, pra mim, é a melhor história, top 10 histórias da minha vida aí. Antes de contar essa história que eu lembrei agora, que pra mim acho que é boa pra encerrar, vou contar uma outra que é bem rapidinha, que aconteceu com uma amiga da minha irmã, que ela tava na escola. Esse podcast, quanto mais merda, melhor. Ela tava na escola e aí uma menina lá tinha faltado durante a semana. E aí a professora perguntou, ô Maitê, por que que você faltou na aula? Daí ela falou, eu fiz bolão rosa. Fez o quê? Foi exatamente essa a reação da professora. Ela falou, o quê? Você fez o quê? Fiz bolão rosa. Então ela, Maitê, você falta a semana inteira porque fica fazendo bolo em casa, não sei o quê. Trouxe pelo menos um bolo pra mim. Então ela, não, professora, eu fiz bolão rosa. Que bolão rosa que você fez? Aí, depois de muito tempo, a menina tentando explicar, ela tinha cagado rosa. Ela fez o bolão, na verdade, bolão, pra ela era um sinônimo de cocô. Ai, cara, e rosa? Aí ela tinha cagado rosa. Ela cagou sangue, né? O que aconteceu? Não sei, cara. Não sei, cagou um arco-íris. Não sei o que aconteceu. E aí, eu não sei como uma pessoa pode cagar rosa, mas ela cagou rosa. Cara, que fenômeno natural esse que aconteceu no estômago da Maitê. E aí ela ficou sem essa. É muito chiclete, isso que o Igor falou, é verdade. Então, eu já caguei verde uma vez. Juro, meu Deus. Mas eu já caguei verde também. Verde? Não, 100% verde. Verde. Era tipo, eu caguei um Hulk. Cara, eu tomo chimarrão o dia inteiro, tô tomando agora, inclusive. E não caga verde. Mas eu caguei verde porque eu me alimentei durante uma semana de bolo e sorvete de menta. Durante uma semana. Eu fui porque eu fiquei viciado na época em sacolé. Nossa! Aí eu comia todo dia sacolé e tal, passei mal, fiquei cagando verde 3 dias. Não, cara, vocês viram, eu comi durante, uma semana é muito, mas durante 4 dias eu almocei, café da manhã, almoço e jantar, era bolo, que a Ju fez e foi viajar. A Ju fez bolo. Ah, tu já morava com a Ju? Já, ela fez bolo e foi viajar. Tá. E eu comprei... foram 3 potes, então foram 6 litros de sorvete de menta. Nossa, cara. Então, cara, eu só comia bolo e botava um sorvete do lado. Mas foda-se também, eu sou dono dos meus próprios sonhos, já sou maior de idade, sim. Eu posso cagar verde. Ué, é, qual o problema? Exato. Não tem problema nenhum. A maior conquista de ser adulto é poder tomar sorvete durante uma semana sem ninguém reclamar. Poder almoçar sorvete e bolo, que era, foi o meu caso. Não, eu tava nem aí, cara, foi maravilhoso. Durante esses 4 dias eu fiquei me gabando no Twitter. Lógico que eu não falei que tava cagando verde também. Sim, mas as pessoas devem ter imaginado. É, mas as pessoas acharam o máximo eu estar almoçando e comendo bolo todo dia. Eu vou procurar esses tweets, vou dar inteiro depois. Falar, ó o cagão aí. Ó o cagão aí. Eu almoço, porque eu almoço sorvete, você vai achar, eu acho. Vai me achar lá. Vou contar a história que eu tava guardando pro final. Eu acho que eu sei qual é essa história. Não, essa história é surreal. Parece piada de português. Mas juro por Deus que é verdade. Você tava falando comigo, inclusive, nesse dia, não tava? Tava. A gente tava fazendo alguma coisa do Não Salvo. Eu tava mandando mensagem pra você. Tinha que fazer um post pro Não Salvo, e eu tava no hotel. Então, a história gira mais ou menos em torno disso. O negócio é mais ou menos é o seguinte. Eu fui convidado para um evento na cidade de Três Rios. É o nome da cidade. Fica no interior do Rio de Janeiro, do estado do Rio de Janeiro, uma cidade chamada Três Rios. E aí ia ter um evento digital da prefeitura, eles me chamaram pra contar umas coisas sobre o Não Salvo, tal, contar sobre o blog. Que nenhuma história dessa, inclusive. É, não tinha nenhuma dessa. E aí eu ia sair de Três Rios e ia pra uma palestra em, se eu não me engano, era em Recife, se eu não me engano. É, eu lembro desse. Acho que era Pluguicitários. É, lá em Recife. Sim. Lá eu contei essa história, então sua teoria já está equivocada. Enfim, era um dia que era muito corrido. Eu tinha que sair de São Paulo e ir pro Rio de Janeiro. Do Rio de Janeiro eu tinha que ir pra Três Rios. De Três Rios eu ia ter que ir pro Rio de Janeiro e do Rio de Janeiro eu ia ter que ir pra Recife. E boa parte desse trajeto offline. Porque eu lembro totalmente que eu passei o dia tentando falar contigo, não conseguia. É, porque do Rio de Janeiro pra Três Rios só de era de van. Tá, a gente foi numa van. E boa parte do caminho não pegava 3G, estrada, né? Sabe como é que correria, é complicado. Louco. E outra, quando você tava no avião também não pegava 3G. Claro, claro. Então eu fiquei muito offline durante esse tempo todo. E foi assim, um dia extremamente corrido, porque eu tive que estar em 4 cidades em menos de 24 horas. Sim. Foi um negócio muito punk. Enfim, a história começa assim, saí de São Paulo, cheguei no Rio de Janeiro, né? E aí lá no Rio de Janeiro tinha uma van me esperando, né? Demorou algum tempo, tal, enfim, encontrei a van, encontrei o pessoal, conheci a galera que ia me levar e fui pra essa cidade de Três Rios. A gente chegou já de noite nessa cidade de Três Rios, que ficava longe do Rio de Janeiro. Tá. A gente chegou depois de algumas horas lá e aí já tava meio puto, já tava meio, caralho, não sabia que era tão longe esse lugar, não tinha jogado no Google Maps, tá ligado? Não tinha feito a rota no Waze, se eu soubesse que ia demorar 6 horas pra chegar de van, talvez eu não tivesse ido. É. Mas enfim, o evento foi legal. E aí cheguei lá, fiz o meu painel, dei minha palestra lá, falei umas groselhas. E aí voltei pra van e fui pro Rio de Janeiro. Quando eu cheguei no Rio de Janeiro, eram, se eu não me engano, 4 horas da manhã. O meu voo do Rio de Janeiro para Recife era 6 horas da manhã. Eu cheguei no hotel 4 horas da manhã no Rio de Janeiro, morto, cansado, depois de uma puta viagem de van e tal. E aí eu falei, caralho, acho que eu vou dormir pelo menos uma horinha aqui no hotel. Né? Porque, pô, senão vou tentar dar uma recuperada aqui, que senão vou ficar, tô muito quebrado, não vai dar. E eu vou chegar lá em Recife já pra palestrar de novo, então é melhor eu tentar recuperar um pouco o fôlego, né? E aí eu cheguei no hotel, peguei meu quarto, peguei a chave do quarto, entrei no quarto, e eu tava com fome, que durante esse tempo inteiro não almocei, não jantei, não comi nada. Caralho. Não me deram um salgado. Não me deram um copo d'água, não me deram um boquete, não me deram nada. E aí cheguei lá no hotel e falei, pô, preciso comer alguma coisa. Abri o frigobar, não tinha nada no frigobar desse hotel. O Rio de Janeiro continua lindo, né? Não tinha nada no frigobar. Eu falei, caralho, não tem nada no frigobar. E era aquilo, já era de madrugada, não tinha nem como pedir nada, porque ninguém ia me atender, né, e tal. E agora, fudeu. E eu lembrei que uma menina, no evento de Três Rios, me levou um presente, que era um pote de Nutella. Eu falei, caralho, que foda. Me levou um pote, abri a mochila, tava com o pote de Nutella. Falei, vou comer esse pote de Nutella, vai ser minha janta. Vou comer Nutella, foda-se, vai ser isso aqui. E aí eu fiquei naquela, vou comer Nutella, deitei na cama do quarto, peguei o pote de Nutella, não tinha colher, não tinha nada, vou comer com o dedo. Até o show. Né? Tirei o plástico da Nutella, comecei a comer Nutella com o dedo. Com o dedo. É, com o dedo e tal. Que só Deus. Que eu tava vendo televisão e tava naquela, de zapiar na televisão. E aí, porra, não ia zapiar com o dedo todo nutelado, né? Nutelado, tá certo. O que eu fiz? Fui no banheiro, peguei um rolo de papel higiênico. Boa, inteligente. Pra limpar a mão. Não sujar o controle. E fui pra cama de novo. Então a cena era mais ou menos assim. Era eu deitado, comendo Nutella com o dedo e um papel higiênico do lado. Certo. Um rolo de papel higiênico. Então eu comia Nutella com dois dedos assim e pegava o papel higiênico, limpava o dedo, mudava de canal. Certo. Aí, puta, tá chato isso aqui. Comia Nutella e tal, limpava o dedo, mudava de canal. Então eu comecei a limpar o dedo com várias vezes pra conseguir mexer. Claro. E manusear as coisas, enfim, e tudo mais. E o tempo foi passando e eu sofri calado e... Eu não consegui dormir, fiquei comendo Nutella durante uma hora, não consegui dormir. Eu peguei levemente no sono, assim, tipo, sei lá, eu cochilei durante 10 minutos. Apagou. Apaguei, dei aquela apagadinha, só aquela piscada. E aí o celular já tocou, despertador, né, você acorda mal até quando você só dorme, tipo, sim, 15 minutos, né? Depois de ter comido um pote de Nutella, especialmente. Com certeza, você acorda pior ainda, né? E aí eu acordei meio no susto, eu falei, caralho, eu preciso ir pegar o avião e tal... E não sei o que, já peguei a mochila lá, deixei o pote de Nutella lá e saí correndo, não sei o que, fechei a porta, desci correndo, porque tinha que fazer o hotel, você tem que fazer o check-out, ainda que às vezes demora mais do que você arrumar a mala, né? Sim. E aí cheguei na hora do check-out, tinha um senhorzinho lá no check-out, aí ele falou, você consumiu alguma coisa no frigobar? Eu falei, não, moço, não tinha nada no frigobar, você tinha água no frigobar, não consumi nada. Ali, ah, tá bom, então um senhorzinho bem simpático e tal, tem alguma coisa, você não esqueceu nada no hotel? Eu falei, não, então tá bom, vou fechar aqui a sua conta, né, fazer o check-out, só ligar pra menina da limpeza aqui, rapidinho, ela ligou, ó, 4203, o moço tá saindo, você pode só verificar, né, se tá tudo certo aí no quarto, não sei o quê. A menina pega, liga de volta. No walkie-talkie dele, ou seja, eu estava ouvindo, né? Aqueles walkie-talkie de, tipo, de policial. Sim. A primeira frase da menina foi a seguinte: ele cagou no quarto todo! Ele cagou! A menina berrava no walkie-talkie. Em estado de choque. E o cara me olhando e eu olhando pro cara. Ele cagou tudo! Cagou no quarto todo! Tá tudo cagado aqui, tá tudo cagado. Aí ficou aquela situação constrangedora. Aí o senhorzinho falou assim: você se cagou no quarto? Eu falei, não me caguei. Aí a moça falou que tá tudo cagado. Eu falei, não, eu não me caguei. Falou, não, se o senhor... Ele até falou, tipo, ele foi compreensivo. Sim. Ele até baixou um pouco o tom da voz e falou assim: se o senhor se cagou, você pode me falar. Eu não vou colocar um apelido. Não igual vou colocar pra ninguém. Se o senhor se cagou, você pode falar. Falei, não, eu não me caguei. Daí, o que aconteceu? Eu tive que subir no quarto, eu e o senhor, a empregada tava lá. E aí, estado de choque, por quê? Tinha um monte de papel higiênico cheio de Nutella largado pela cama e pelo quarto inteiro. Festival da bosta. E aí a mina achou que era bosta, que eu tinha limpado a... E que situação ia limpar a bunda e jogar o papel higiênico pelo quarto? Que fetiche é esse, né? Eu não sei, eu jamais faria uma coisa dessa, acho que ninguém faria. E ela jurava que era merda. E aí a situação ficou assim, eu pegando o papel higiênico com suposta bosta, e falando, isso aqui não é cocô, é chocolate, eu tocando assim, ó, gente, é chocolate, gente, é chocolate, e a cara da empregada, velho, a empregada com o olho arregalado, assim, porque ela achou que eu tava tocando na minha bosta, e mostrando pra ela. Não colocou na boca em nenhum momento? Não coloquei, não cheguei a esse ponto de lamber. Chocolate, não, lamber. Se eu tivesse lambido o papel higiênico, ela tinha desmaiado, cara, porque ela tava incrédula do que estava acontecendo. Até eu convencer eles que aquilo era chocolate. O tempo passando. Eu tive que achar o pote de Nutella. O tempo passando, o avião não ia esperar. E eu perdendo o voo e aquele desespero todo, mas enfim, eu consegui me explicar. E ela entendeu? Não sei se ela acreditou, cara. Mas enfim, foi uma das situações mais constrangedoras da minha vida. Deve ter um cadastro nacional de hotéis lá com a ficha de todo mundo que já passou por isso. Eu fui deve estar banido isso. Eu fui pra lista marrom. Sim, eu fui pra lista marrom. Fui pra lista marrom de pessoas que cagam no chão do hotel. O tempo passou e eu sofri cagado. Exatamente isso. Cara, que situação horrível. Eu cheguei lá no Plug Citários, eu contei essa história. Foi a primeira história que eu... Cara, eu falei, olha, o negócio é o seguinte, acabei de chegar, eu preciso contar essa história pra alguém. Eu contei pra turma lá, os caras morrendo de rir, velho. Que é surreal, parece piada. Parece piada de português. Eu juro por Deus, aconteceu isso. Sketch do Porta dos Fundos. Total. Não, vira uma sketch, facilmente isso. que situação horrível. Enfim, o dia que acharam que eu tava cagado, mas era Nutella. Eu gostaria de pedir desculpa, pessoal do hotel, que até hoje não sei se acreditaram ou não. Alguém deve ter cheirado lá. Era chocolate, de fato, então eu peço desculpas a todo mundo. E eu acho que com essa história a gente consegue finalizar mais um Não Ovo sensacional aí. Um Não Ovo que eu diria que teve cheiro, né? Um Não Ovo só com histórias de bosta que realmente... Que foi um Não Ovo que foi o primeiro Não Ovo que a pessoa vai escutar e ao mesmo tempo vai sentir o cheiro na casa dela, no metrô, no ônibus, aonde estiver. Sim, a gente podia agora determinar um código pra gente ter, saber quem ouviu até o final. Alguma coisa pro pessoal mandar no Twitter pra gente. No podcast do análise musical do Desamarra Bruno, eu gritei no final, hashtag Desamarra Bruno. Uh-huh. Eu botei depois o search, um monte de gente usando. Usando, dei like numa galera. Acho que a gente devia criar algum código agora pra saber quem ouviu até o final essa merda. Verdade. O que a pessoa pode... Não sei. Pode twittar. Podia ser alguma coisa com Nutella. Nutella? Podia ser. Pode ser... Hashtag mais Nutella, menos merda. Boa, pronto. É uma boa. Quem ouviu, porque os seguidores das pessoas que não vão conhecer o Não Ovo não vão entender porra nenhuma. Não. Então só twitta assim, ó. Hashtag mais Nutella e menos merda. Pronto. Aí a gente vai saber. Ah, Nutella vai adorar, inclusive. Vai achar que é publicidade, vai mandar Nutella pra gente. Eles vão adorar. Mais. Sensacional mais um Não Ovo aí. Muito obrigado pra quem ouviu até agora. E principalmente pra quem ouviu e conseguiu não fazer cara de nojinho durante todo esse tempo. Exatamente. Palmas para nós! Então lá fora, então! Eu gosto de cagar em qualquer lugar.